4:05. Hoje nós estamos fazendo aí trabalho, como já falamos, de rescaldo do carnaval, fazendo levantamento, fazendo balanço, várias entidades que participaram lá, como nós conversamos agora há pouco com o pessoal lá do Projeto Mãe Feliz, com a Rosângela, e também quem está nos visitando aqui hoje, vamos conversar, fazer um balanço aí, é a Esther Dantas, que é lá do Provopar, presidente do Provopar, acompanhada da assessora Lili Cristalvo, nosso colega. Boa tarde, meninas. Obrigada pela participação. Boa tarde, Cris. Queria só saber de vocês, primeiro, a canja do galináceo deu trabalho para se preparar, porque não foi só ali na hora, a preparação já começou com bastante tempo de antecedência, para a gente provar aquela sopa deliciosa, aquela canja deliciosa, né? Ela começou mais ou menos no dia 17 de fevereiro, né, com o preparo do frango, que ele tem um processo que ele é assado, depois ele é separado em quantidades para congelamento, e para chegar no dia, preparar a canja no local. Vocês receberam todos os ingredientes da canja, foram toneladas ali de frango, da seleta de legumes, dos temperos, tudo doação, né? Todas doações. Nós recebemos uma tonelada de frangos do Super Mufato, recebemos também apoio da Itaipu e de outros... Patrocinadores, também. Seletas de legumes, temperos, todo... Arroz também, foi na 250 quilos de arroz, né? O que a gente acompanhou, Lili, nesse local, que é uma movimentação muito grande, mas o pessoal não perdeu o pique, né? Você estava para lá e para cá, porque além de tudo, além de ajudar lá com os voluntários, você estava fazendo as fotos, acompanhando, assessorando, dando as informações para a imprensa também. Foi cansativo, né? Mas valeu a pena. Você viu, assim, todo mundo festando, todo mundo aprovando a canja, foi bem bacana. Ainda mais que nós tínhamos também o Carnaval da Saudade, né? Foi servido em dois locais esse ano. Então, foi a primeira vez que nós servimos ali, né? Que também foi um sucesso muito grande, né? Foi assim, nós não esperávamos que ia ter uma repercussão tão boa como esteve nesse local. A gente conversava, inclusive, o Guilherme Vosticos conversou com o Alexandre Freire, presidente da Fundação Cultural, falando que, de repente, esse agora é uma oportunidade de resgatar o carnaval aqui em Foz do Iguaçu, né? O pessoal que se queixava tanto, não tinha carnaval, faz muitos anos não temos carnaval nos clubes, falta verba para poder fazer o carnaval de rua, mas esse ano, assim, acho que superou as expectativas, né, de todo mundo. Sim, porque ali foi um carnaval bem familiar, né? Então, as pessoas ficaram bem à vontade, com suas famílias, com suas crianças, e aí nós também tivemos a oportunidade de servir a canja para eles ali, então foi bem bacana mesmo, né? Sim, a quantidade de canja que era para ser passado no Carnaval da Saudade, ele foi, no final da noite, foi ter feito mais canja ali, porque superou a expectativa no Carnaval da Saudade. Foi assim, preparado para umas 500 canjas, lá foi mais de 1000 canjas servidas. Sim, só então lá. Assim, nós foi... Superou mesmo a quantidade, assim. E vocês já têm número de quantas canjas foram vendidas? Então, o total dos dois carnavais foi 3.400 canjas. Quer dizer, superou o número, a gente conversava até agora há pouco, superou o número do ano passado, né? Sim, não foi, não foi um grande número, né? Mas... Sim. Ainda a chuva assim, superou as outras as edições anteriores. E a gente conversava, né, Lili, que se não fosse essa chuva... E choveu, assim, né? Choveu. Eu brincava aqui com o pessoal que não foi o carnaval, foi o carna-águas, porque tanto que choveu, tanto que caiu de chuva. Né? A gente via a pista lá alagada, né? Nós tínhamos que interromper um show do Douglas Rodrigo, porque por questões de segurança, estava empoçando muita água, mas mesmo assim, sabe o que me chamou a atenção, eu acredito que deve ter acontecido com vocês também, foi a disposição do iguaçuense, dos turistas estavam lá em não se importar com a chuva, era a capa de tava chuva. Tava na chuva, era para se molhar, né? Para se molhar, exatamente. Ainda brinquei com o pessoal que tinha o bloco dos guarda-chuvas também, porque o pessoal pulando ali, brincando com o guarda-chuva na mão, daqui a pouco não adiantava mais o guarda-chuva, que estava encharcado do mesmo jeito, tirava a capa e ficavam ali aproveitando e depois iam esquentar com a canja, né? Sim. Tinha fila em sim, né? Tinha. Até quero aproveitar a oportunidade para agradecer todas as pessoas voluntárias que, mesmo com a chuva, com toda essa situação, todos estiveram no local, vieram com suas presenças, com sua vontade mesmo de servir, né, o trabalho voluntário. Então, isso é muito importante. Então, eu só tenho que agradecer mesmo a todos que participaram desse dia. E a animação foi contagiante, né? no começo da noite, né, o Guilherme Wojtkowski acompanhou toda essa movimentação, entrevistou, inclusive, quem estava provando a canja e quem estava lá. Os voluntários estavam atendendo lá e muita animação. Tinha maior chuva, pique, né? Maior era pique. 3 da manhã, nós saímos de lá, era 5:30 da manhã. É verdade. E todo mundo animado ainda. A hora que eu fui pegar minha canja lá, por volta de 3 da manhã, né, vocês estavam lá. Tava, firme e forte. Firme e forte. Foi muito, tava muito, muito bacana mesmo. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, que eu acho que para vocês também foi altamente positivo, também foi a participação do Michel Teló. Ah, né, Lili, você teve assim, chegou antes que todo mundo, antes que eu, inclusive, até para poder entrevistar. Consegui um furo, né, Cris? Exatamente. Chegou lá, o Michel Teló fez, tirou foto com a camiseta, autografou a camiseta, ficou linda, já fez tava foto com a camiseta ainda, né, da Canja, do Galinácio, autografou a camiseta da Canja do Galinácio, doou para nós a camiseta para a gente, né, tá leiloando, vamos ver o que vamos fazer com essa camiseta aí. A gente tá na expectativa agora. Vamos ver o que vai acontecer. Essa camiseta, tá lá. É, então, isso que é interessante também, sim, porque ele também... Ou para guardar também, não sei o que vai acontecer, mas ele se recebeu super bem, muito querido o pessoal dele, sabe, bem atencioso. É, e só o fato dele ter feito, né, ter aberto essa sessão, ter tirado foto com a camiseta. Com a camiseta. E assinado, autografado, a gente imagina que isso tem valor. Até as pessoas que, a pessoa que, né, vocês vão decidir qual é o mecanismo que vão usar, né, para essa camiseta, mas eu acho que qualquer um gostaria de ter essa camiseta assinada. Com certeza. Pelo Michel Telobo. Né, a foto dele com a camiseta pode levar a foto. Fica, vai com a camiseta, é a foto da camiseta, uma do lado da outra, assim, já. É verdade. O Esther, agora, essa renda obtida aí pela venda da canja e também dos kits, que vocês venderam um número bom também dos kits, né? Sim, os kits, né, que era a camiseta com o porta-latinha de cerveja, foi 410 que nós vendemos. E já começou, vocês começaram a vender antes, né? Uns dias antes nós começamos a vender, depois no local vendemos também e já estamos finalizando e essa arrecadação nós vamos usar para os cursos que está avançando em alguns bairros de Foz do Iguaçu, como Três Lagoas, Vila C, Porto Meira, Jardim São Paulo, para manutenções desses cursos mesmo. É que são os cursos que o Provopar está inovando esse ano, né? Ao invés de destinar para as entidades, né, ficou com essa verba. O Provopar está indo para os bairros. Exatamente, né? Nesse projeto Provopar já nos bairros. Já estamos vendo já as sedes, né, Esther? Sim. Já temos já um local para já ali previsto no Porto Meira, Três Lagoas, Jardim São Paulo, Vila C. Não esqueci algum, não. Acho que é isso mesmo. As regiões maiores de Foz do Iguaçu. Sim, para... Né? Então, nós vamos... Agora já estamos finalizando com a Vila C, já estamos em andamento com o Jardim São Paulo. Então, essa verba é para manutenção desses cursos mesmo. Quais os cursos, Esther, que o Provopar então, vai oferecer? Nós temos, ainda não está bem definido, mas assim, provavelmente são os de inglês, de espanhol, de corte e costura, tem uns de balé também para as crianças, né? Então, e nós temos uma parceria também com o Senac, que não podemos esquecer disso. Então, o que ele estiver de disponibilidade para nós vai ser bem-vindo. No Cidade Nova já está previsto o curso de informática com o curso itinerante do ônibus, né? Tem até abertas inscrições para lá. Nós também estamos oferecendo curso de inglês e espanhol no Centro da Juventude. Só que o curso de inglês e espanhol no Centro da Juventude, ele é voltado para quem? Para jovens a partir de 12 anos até 21 anos, né? Pelo local cedido do estado, então a gente tem essa norma a respeitar, até 21 anos só. Mas as inscrições estão abertas, tem bastante jovem aí precisando do curso de espanhol, inglês, gratuito, né? É, e os ônibus vão permanecer esse ano, né? Agora essa primeira etapa no Cidade Nova, com os cursos de manicure. Isso, manicure e cabeleireiro. Cabeleireira e informática. Isso. É, e esses cursos, vocês me diziam agora, né, que eles têm toda a estrutura do Senac, né? O Senac cede, a estrutura cede os professores. Então, tem cursos na sede do Senac e nos ônibus também, nesses cursos itinerantes nesses bairros. Sim, eles entram com os professores e nós entramos com a matéria-prima, com todos os materiais para ceder para os alunos. Cristiane, você está acompanhando toda essa movimentação. Como é que o pessoal está recebendo esses cursos, né? Porque é uma oportunidade muito ímpar, né, do pessoal receber. Olha, quem não tem condições de pagar esses cursos, principalmente de línguas, que é altamente necessário hoje para ter uma boa colocação no mercado de trabalho. Sim, quando nós conversamos com o pessoal dos bairros, todos eles têm a mesma fala, que diz que, ai, que bom, que é muito importante, por quê? Eles não têm essa necessidade de se deslocar dos seus locais, assim, com, gastar com combustível, às vezes fica muito tempo longe de casa, esperando ônibus, então no local fica mais fácil o acesso, principalmente senhoras, que donas de casa também, que querem fazer um curso, que tem sua criança na creche, que tem na escola, então tem a facilidade de estar próximo do ali, trabalhando, fazendo curso, cuidando dos seus afazeres, dos seus familiares. Então, eles falam assim, nossa, muito bem-vindo mesmo, é uma ideia maravilhosa, parabéns. Sempre estão falando assim pra gente, que bom que vocês pensaram. Então, assim, porque esses cursos são para as populações mais carentes de Foz do Iguaçu. Assim, não, por que não atingir lá, junto no convívio deles, né? É porque às vezes as pessoas têm interesse em fazer o curso, mas muitas vezes são pessoas tão carentes que não têm nem condições de pagar uma passagem de ônibus. Sim. E o deslocamento fica muito difícil. Sai de casa, fica uma ou duas horas, depois volta. Tem que comer um lanche, alguma coisa. Então, já estão próximos de casa. Se torna tudo mais fácil. Então, e agora, através da renda da venda das canjas, das porções das canjas, da canja e também das camisetas, vai dar um gás novo, né? Vai ser um aporte muito bom. Vem coisa boa por aí, pode ter certeza. Chegou na hora, certo? Vai ser bem-vindo. Bom, já estão recuperadas ou ainda, se vocês estão fazendo o trabalho de rescaldo somente na segunda-feira agora, que a coisa volta ao normal mesmo, que até então vocês estavam, que na quarta-feira teve todo um trabalho de desmontar e tudo, foram até tarde aquele dia. Sim. E agora organizando tudo assim. Todo mundo em função da canja. É, agora estamos pensando em funções dos, né, que a gente está prestes a mudar para a Vila C, então a gente tem que já começar a fazer os planejamentos, os cronogramas, tudo certinho. Então agora é funções dos cursos, agora é provopar os cursos e se preparar para o próximo evento também, né? Bom, dá para fazer então, dá para a gente dizer que foi então uma participação altamente positiva do Provopar, né, dos voluntários. Isso. E, né, foi, assim, dá para dizer assim, olha, foi muito boa a participação do Provopar no Carnaval 2014. Foi, com certeza, foi ótima. É, nós só temos a agradecer a todo o pessoal, os voluntários que tiveram peso lá, animaram, não deixava ninguém desanimar, porque o bicho pega lá por 3 da manhã. Sim, e você começa a ver ali. Muito cansaço, até porque o trabalho já vem de tempos antes, não é só na todo hora. Todo mundo se animou, né? Bastante, só agradecer, né, Esther? É, só temos que agradecer mesmo, todos os voluntários, boas vontades que eles tiveram. Os patrocinadores, né? Isso. Realmente participaram bem tranquilamente, assim, então nós só temos que agradecer mesmo, não temos palavras para agradecer. Que bom, então, meninas, obrigada pela participação de vocês, parabéns pelo Imagina, trabalho. Obrigada a você pelo convite. Acompanhar de perto lá vocês, essa movimentação toda de cada voluntário lá, da Lili, que nos atendeu super bem lá, passou todas as informações que nós precisávamos. Imagina. E é você, Esther, que está à frente desse trabalho também, sabe que não é fácil, né, que é um trabalho cansativo, mas está dando conta do recado. Com certeza, muito obrigada também por esse espaço, por o convite, quando precisar, estamos à disposição. Então, mais uma vez, obrigada, um grande abraço para vocês. Obrigada, Cris. Agora, 4 horas e 18 minutos, e já